Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como é bom para mim estar aqui. Deixe-me dizer para vocês que a semana de oração e evangelismo que nós estamos começando hoje tem por mensagem, por tema geral, a mensagem de 1888. E eu acho que uma grande parte de vocês talvez mal tenha ouvido falar da mensagem de 1888. Assuntos profundos, importantes e interessantes. E assim vamos ver como é que nós vamos terminar no sábado que vem essa semana, com mais conhecimento da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, e mais preparados para a grande volta de Jesus. Amém? Vamos lá abrir a Bíblia. Provérbios capítulo 4, verso 18. Um dos textos mais famosos do livro de Provérbios. Então abre lá a sua Bíblia. Provérbios capítulo 4, verso 18. Então, com a Bíblia aberta, Provérbios capítulo 4, verso 18, vamos orar a Deus e vamos ler a sua palavra. Papai do céu, eterno e querido, que ao lermos a tua palavra, possamos ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor nos ensine, nos guie, nos guarde. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 18, verso famoso, diz assim: mas a vereda dos justos é igual à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhum ser humano nasce pronto, nenhum ser humano nasce adulto, nenhum ser humano nasce maduro. Quem sabe, talvez a única exceção foi Adão, né? Adão, Deus já criou ele, provavelmente grande, soprou o fôlego de vida e o homem foi feito alma viva. Ele foi a única exceção. Todos os outros depois dele, inclusive o Senhor Jesus Cristo, entram lá na barriga da mãe, passam 9 meses ali, alguns passam um pouco mais, alguns pouco menos, nascem, se desenvolvem, e ninguém nasce maduro, ninguém nasce crescido. E a Bíblia vai apresentar uma imagem de algo que cresce, de algo que amadurece. É a experiência dos justos. Só isso aí já dá pano para manga para a gente fazer um sermão inteiro só sobre isso. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, Eclesiastes capítulo 7. Por um outro lado, a Bíblia chama muitas pessoas de justas. José, que foi esposo de Maria, mãe de Jesus, foi chamado na Bíblia de justo. Lá nos Salmos a Bíblia diz: aclamai a Deus, ó justos. Então já tem justos no plural. E só isso já é pano para manga para a gente entender que a Bíblia é uma mensagem simples, mas não é simplista. A Bíblia é uma mensagem que a gente pode compreender, mas precisa estudar. E essa palavra de Deus, ela entra no nosso coração, às vezes, pequenininha. Pouca coisa que a gente sabe sobre Jesus, ou sobre Deus, ou sobre a Bíblia. E essa luz vai crescendo mais e mais. Às vezes, no começo da nossa caminhada, a gente só conhece o Novo Testamento. Depois a gente vai aprender um pouco mais do Antigo Testamento. Alguns conhecem mais o Antigo Testamento, vai aprendendo sobre o Novo. Às vezes, no começo da nossa caminhada, a gente não sabe nada de Apocalipse. Quando vai passando o tempo, a gente aprende mais sobre o livro do Apocalipse. E a luz vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito. Essa é a experiência de pessoas. Pessoas que lá, quando tinham 15 anos, 20, 10, 30, 40, sabiam um pouquinho. Mas com o passar do tempo, foram crescendo mais e mais. E o objetivo desse crescimento é chegarmos até o dia perfeito. Da mesma forma que a madrugada vai se tornando em dia, e a gente não passa da meia-noite para o meio-dia. Todo um processo acontecendo, saindo das trevas e entrando na luz. Esse é o processo que se descreve em Provérbios 4:18. Esse processo é real na vida das pessoas e também na vida da igreja. A igreja como um corpo. A igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo. E nós vamos estudar uma mensagem importantíssima e essencial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos estudar a história da igreja e a teologia da igreja, a doutrina da igreja, que está fundamentada na palavra de Deus. Nós vamos estudar a Bíblia essa semana, bastante. Mas antes de estudar a Bíblia, deixa eu dizer alguma coisa para vocês. O que foi que aconteceu em 1888? Uma assembleia da Conferência Geral. Mas o que é Conferência Geral? Quem sabe alguns de vocês ainda não saibam. Vou explicar rapidinho. Do que é feito a igreja? A igreja é feita de pessoas, membros da igreja. Aqueles que ouvem o Evangelho e são batizados, se tornam membros da igreja. Quando a gente reúne um grupo de pessoas que já são batizadas, essas pessoas se reúnem em grupos ou igrejas. A união desses grupos e igrejas forma aquilo que a gente chama de missão ou associação. O grupo das associações formam as uniões. Lembra da União Sul Brasileira? A União Sul Brasileira é o conjunto de todas as associações aqui nos estados do Sul. O conjunto dessas uniões formam o que a gente chama de divisão. Lembra de divisão sul-americana? É a reunião de todas as igrejas na América do Sul. Tem também divisão europeia, divisão asiática, divisão norte-americana. São os conjuntos das igrejas nessas regiões do planeta. E o grupo de todas as igrejas forma a Conferência Geral. Sabe por quê, irmãos? Porque você, sendo adventista do sétimo dia, faz parte de uma igreja que está no mundo inteiro. Eu saí do Brasil, fui pregar na Malásia. O que eu encontrei lá na Malásia? Uma igreja adventista do sétimo dia. Eles também guardam o sábado, eles também não comem carne de porco, eles também seguem os princípios de modéstia, de alimentação, de estilo de vida e etc., que nós seguimos aqui do outro lado do mundo, no Brasil. Porque a nossa mensagem é uma mensagem para o mundo inteiro. E o que acontece então numa assembleia da Conferência Geral? Acontecem reuniões de oração, de adoração, de planejamento do trabalho da Igreja Mundial e também de discussões da teologia e etc. Assim como quando a gente se reúne na igreja, num pequeno grupo, num trabalho de evangelismo, o que a gente faz? A gente ora, a gente louva a Deus e a gente estuda a Bíblia. A única diferença é que na Conferência Geral isso é feito em âmbito mundial. Alguém lembra de quantos em quantos anos existe uma Assembleia da Conferência Geral? 5 em 5 anos hoje. Antes era 4 anos, depois antigamente era um tempo diferente. E nós vamos estudar hoje uma mensagem que foi pregada em 1888. Alguém aqui nasceu em 1800 e alguma coisa? Ninguém. Todo mundo que nasceu em 1800 já morreu, né? É uma mensagem que já faz tempo que foi dada, não é? Mas ela é importante até hoje. A reunião lá em 1888 foi de 17 de outubro até 4 de novembro e mudou a história dessa igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é outra depois de 1888, por causa do poder da mensagem que foi pregada ali. E eu quero dar um exemplo para vocês do que foi discutido lá nessa reunião. Abre a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versos 23 a 26. Eu vou dar somente um pequeno exemplo para vocês entenderem a seriedade do tema que nós vamos tratar essa semana. Vamos perseverar nesse estudo, vamos permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração, seja verdadeira na nossa vida. E a Bíblia diz assim, em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nesses poucos versos, nós já podemos entender coisas profundas e, inclusive, complicadas. Olha só o que Paulo está dizendo. antes que viesse a fé no Evangelho de Cristo, ou seja, antes que Cristo viesse ao mundo, morrer por nós, vencesse a morte e pudesse então proclamar o Evangelho, antes disso, o que que acontecia com o povo de Deus? Eles estavam sob a tutela da lei, encerrados na lei, para o dia que a fé haveria de se manifestar, e quando essa fé viesse, eles seriam justificados pela fé. Olha que mensagem linda. E aí Paulo vai dizer assim: agora que a fé veio, nós não mais estamos subordinados ao aio, que vai se dizer que é a lei. Então agora nós não estamos mais subordinados a isso, porque nós já somos filhos de Deus por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Deixa eu ser bem honesto com vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia quase acabou por causa desses versos da Bíblia. Vocês sabiam disso? Que a igreja quase fechou as portas por causa da discussão a respeito desses versos. Em 1888. Nós somos uma igreja que crê que nós devemos guardar a lei de Deus? Sim ou não? Sim. Com certeza, nós cremos nisso. Paulo vem dizer que se nós já estamos na fé, nós não estamos subordinados à lei. Olha que ideia complicada. Muitos evangélicos, inclusive, usam esse argumento e outros argumentos semelhantes para dizer que não precisa guardar o sábado, não precisa deixar de comer carne de porco, não precisa dar o dízimo, não precisa guardar a lei. Porque agora é só graça e fé e vamos ser salvos. Comendo carne de porco, mentindo, roubando, adulterando, transgredindo o sábado. Porque agora não tem mais lei. Passou isso. Vocês entendem o argumento? E quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi discutir esses versos, ela levou a sério esses versos. E ela quase fechou as portas. Bom, se eles estão certos, então não podemos mais pregar a lei, vamos fechar as portas. E a igreja quase fechou as portas. Para você ver a seriedade com a qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia lê a Bíblia. Se a Bíblia manda, é para fazer o quê? É para obedecer. Se a Bíblia diz, é o quê? É verdade. Olha a seriedade com a qual essa igreja lida com a Bíblia. Você conhece alguma outra igreja que faz da mesma forma? Quantas igrejas evangélicas leem no mandamento, lembra-te do dia de sábado, eles não estão nem aí. Não queremos guardar o sábado. Eu não estou nem aí com isso. Conhecendo a palavra de Deus, a lei de Deus. Se eles tivessem a mesma postura dos adventistas, eles poderiam também pensar em fechar as portas das igrejas deles. Estão entendendo a questão? Que é uma questão complicada. Fidelidade à mensagem bíblica é a vida desta igreja. E aqui nós estamos naquele terreno, né? Entre a lei e a graça, entre as obras e a fé. E sob o pano de fundo da mensagem de 1888, nós podemos conhecer e estudar todos os temas mais importantes da Bíblia. Sabe por quê? É porque é a Bíblia que ensina que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós. É a Bíblia que ensina isso. E ao mesmo tempo a Bíblia ensina a necessidade de guardarmos a lei de Deus. A Bíblia ensina as duas coisas. Ela não ensina nem só a guardar a lei. A nossa mensagem não é só falar da lei, mas a nossa mensagem também não é só falar da graça esquecendo a lei. Então vocês entendem que a missão dessa igreja é pregar a Bíblia como a Bíblia é? Se a Bíblia diz que somos salvos pela fé, o que que nós dizemos? Amém. Se a Bíblia diz que nós devemos guardar a lei do Senhor, nós dizemos o quê? Amém. Não tem briga entre essas duas mensagens. E aí nós podemos perceber que nós estamos diante dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, mas diz que nós somos julgados pelo quê? Pelas obras. E nós cremos nas duas coisas. Que mais? A Bíblia fala do pecado, do perdão do pecado, mas a Bíblia também fala da obediência, do poder que Deus nos dá para obedecermos. Dentro dessa discussão toda vai entrar a questão da perfeição. Dentro dessa mensagem de 1888, você já ouviu falar de chuva serôdia? Já ouviu falar de alto clamor? Já ouviu falar das três mensagens angélicas? Tudo isso está presente de forma forte nessa mensagem. Uma outra ideia também: em 1888 houve muito espírito crítico dentro da igreja, de uns contra os outros. Existe crítica entre vocês às vezes? Você percebe que uma mensagem que ocorreu lá no final do século XIX ainda é relevante no século XXI, porque os problemas são os mesmos. Espírito crítico, divisão na igreja, diferença de opinião, briga. Inclusive George Knight escreveu um outro livro sobre esse assunto dizendo assim: Santos Irados, a briga em 1888. Pessoas santas brigando. Ideia interessante. Que mais? Muitos outros assuntos importantes. Agora eu quero fazer uma primeira pergunta. Responda com sinceridade, não minta para mim nem para Deus. Sinceramente, você acha que esses temas que eu estou colocando aqui são interessantes e são importantes? Quem acha que sim? Levanta a mão. Do fundo do coração de vocês? Que bom que vocês pensam assim, porque eu penso assim também. Então nós estamos unidos, eu e vocês, estamos juntos, entendendo a seriedade disso e buscando a palavra de Deus para nos responder. E abra sua Bíblia em João capítulo 17. Eu não posso prometer que eu vou abordar tudo a respeito das mensagens de 1888, mas eu vou abordar as principais questões históricas e doutrinárias sobre o fundamento da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer assim em João 17, a partir do verso 14. Jesus falando: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esses versos de João 17 dizem que Jesus nos dá a verdade de Deus. Que Jesus orou ao Pai pedindo que nós fôssemos libertos do ódio desse mundo, da maldade desse mundo, do destino desse mundo. Jesus não pediu para que a gente fosse transladado do mundo, mas que nós fôssemos guardados do poder do mal, da mentira, da idolatria, da vaidade, da podridão do pecado. Foi por isso que Jesus orou. E Jesus orou pelos seus discípulos e por aqueles que viessem a crer, de forma que se você crê, Jesus orou também por você. E Ele conhecia cada um de nós que iríamos crer. E no meio dessa discussão, Jesus fala algo que é fundamental: a palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17. É sob esse fundamento que você tem que construir a sua vida. E vamos passear um pouquinho mais na Bíblia e aprender da verdade. Romanos capítulo 3. Primeira carta de Paulo no Novo Testamento, segundo a ordem canônica. Capítulo 3, versos 23 e 24. E se Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade, Paulo é um homem inspirado por Deus, fala a verdade. Então o que está escrito aqui é verdade. E olha só o que nos diz a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando a gente fala do pecado, a gente não está falando do que a gente imagina, a gente está falando da realidade humana. O ser humano é pecador, isso é verdade. O ser humano conhece a vontade de Deus, amem uns aos outros, e tem muita dificuldade de praticar essa vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos mal uns dos outros, Nós estamos separados. Isso é pecado, irmãos. Entendem a seriedade da mensagem? E nenhum de nós pode dizer que não tem pecado, porque se disser a verdade, não está em você. 1 João capítulo 1, verso 10. Isso é verdade. Agora, além da verdade do pecado, sabe mais o que é verdade? Nós somos justificados gratuitamente. Você não tem que pagar um centavo para ser justificado. Sabia disso? Porque senão, a justificação custaria um centavo. Mas ela é de graça. E o preço dela é infinito. Porque o preço da graça foi pago com sangue, não com dinheiro. Vocês entendem a diferença? Não é dinheiro que salva. Quem salva é o Deus do universo que se fez homem para derramar o sangue pelos seres humanos. É Jesus Cristo. A justificação é gratuita. É a palavra de Deus. É verdade. A redenção que Jesus realizou em nosso favor é verdade. Mas volta um pouquinho no Novo Testamento, Mateus 16, verso 27. Muitas vezes o mundo evangélico usa essas verdades todas para dizer que basta acreditar em Jesus e vai estar no céu. Mas Tiago vai dizer que até os demônios creem em Jesus. Será que os demônios vão estar no céu? Não é essa a verdade. É questão de crer, depende do que é crer. E Jesus vai falar algo importante para a gente. Mateus 16, verso 27. E a Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Onde é que a nossa fé se revela? É nas obras, não é no blá blá blá. Eu posso falar aqui: irmãos, como eu amo vocês, e sair daqui, xingar vocês, brigar com vocês, maltratar vocês, não quero nem olhar na cara de vocês. Com a boca eu falo, né? Eu amo muito vocês, mas com as minhas obras, nota zero. E a Bíblia diz que é pelas obras que a gente vê a verdadeira fé. Porque se eu tenho fé no amor, por que que eu não amo? Se eu tenho fé no perdão, por que que eu não perdoo? Se eu tenho fé na graça de Deus, por que que eu não me submeto à graça de Deus e quero ganhar a minha salvação pelo dízimo, pelo sábado, pela comida ou por qualquer outra coisa? Se eu creio na palavra de Deus, eu devo seguir a palavra de Deus. E Jesus vai nos julgar conforme as nossas obras. Mas qual é o padrão que Jesus usa para nos julgar? Tiago 2, versos 10 a 12. Esse é um texto muito conhecido da Igreja Adventista do Sétimo Dia e certamente muito ignorado nas igrejas católicas e evangélicas em geral. E a Bíblia vai dizer algo interessante a partir do verso 10. E ela diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Precisa ser mais claro do que isso no Novo Testamento? O mesmo Novo Testamento que prega a salvação pela graça, a justificação pela fé, prega a necessidade da obediência a todos os 10 mandamentos. Tiago, ele cita 2 mandamentos: não matar e não adulterar. Eu não mato, eu não adultero, mas eu adoro um ídolo. O que que a Bíblia diz? Quem guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um, se torna culpado de todos. Ah, eu não mato, eu não adultero e eu também não adoro ídolos, mas eu não guardo o sábado. Quem transgride um é culpado de todos. Ah, eu não mato, eu não adultero, eu não adoro ídolos e eu guardo o sábado, mas eu sou um mentiroso. Aquele que guarda todos, mas não guarda um, é culpado de todos. Está entendendo a lógica bíblica? Porque Deus deu os 10 mandamentos, eu gosto daquela frase, né? Guardar 7 dos 10 mandamentos não vai fazer você passar de ano pela média. Isso é importante a gente entender. E aqui a gente já começa a compreender que a nossa mensagem não é simples, É uma mensagem ampla, profunda, complicada. Mas se você analisar ela à luz da palavra de Deus, você vai perceber que ela é harmoniosa, que ela é bonita, que ela é coerente, que ela é profunda, que ela é maravilhosa. Ela salva a humanidade. Salva a gente do pecado, salva a gente da mentira. E Jesus nos deu essas verdades para que a gente conheça elas e para que a gente seja salvo através delas. A Bíblia diz assim, por exemplo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, verso 15. Depois a Bíblia vai dizer assim, que Jesus pode salvar perfeitamente todos os que se achegam a Deus por meio dele. Hebreus 7, verso 25. E Jesus nos salva através de dois processos diferentes. Ele morre na cruz pelos nossos pecados. Lembra que a gente diz que ninguém pode dizer que não tem pecado? Eu posso não roubar, não matar, não adulterar, não mentir. Ainda assim eu sou um pecador. E eu preciso que Jesus me perdoe e me transforme. Esse é o fundamento básico, a base de tudo. E como é que Jesus me salva? Morrendo por mim. Jesus já morreu há 2000 anos atrás, por mim e por você. Como é que ele faz a partir de então? Ele envia o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus e colocar ela no nosso coração. Através da presença da palavra de Deus no nosso coração surge a fé. E lembra do que a Bíblia diz? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. A gente vai ouvindo, vai entendendo, vai percebendo a realidade dessa palavra na nossa vida, que nós também somos pecadores. E ela vai salvando a gente. E agora, em vez de mentirosos, nós podemos ser verdadeiros. Ao invés de ladrões, nós podemos ser honestos. Ao invés de transgredir o sábado, nós podemos ser fiéis na guarda do sábado. Ao invés de sermos assassinos, nós podemos ser amorosos, carinhosos uns com os outros. Essa é a verdade e a vontade de Deus. Para terminar, quantos de vocês que ouviram essa mensagem essa manhã desejam viver pela palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho direito de negar a lei, eu não tenho direito de negar a graça, eu tenho que entender as duas coisas. É porque eu transgrido a lei que eu preciso da graça. E a graça me perdoa as transgressões e transforma o meu coração para que eu possa guardar a lei de Deus. Se eu eliminar a lei de Deus da história, a palavra de Deus não faz sentido. Lembra que o livro do Apocalipse fala que quem tirar uma coisinha, Deus vai tirar o que dele? A árvore da vida. Se o mundo evangélico e católico entendessem isso, nós teríamos igrejas diferentes no nosso mundo. Sem idolatria, sem mentira, sem transgressão do sábado, sem roubo de dinheiro das pessoas. O nosso mundo seria diferente. Mas graças a Deus, porque nós estamos em uma igreja diferente. Não quer dizer que nós não temos pecado ou dificuldades ou defeitos. Nós temos, como pessoas e como igreja. Mas nós admitimos isso para Deus e queremos viver pela palavra dele. Se ele manda guardar o sábado, a gente vai guardar. Se ele manda não comer carne de porco, a gente não vai comer. Se ele manda não mentir, a gente não vai mentir. Ainda que isso cobre um alto preço a gente nesse mundo. Na nossa família, na nossa sociedade, emprego e tantas outras coisas. É verdade ou não é? Porque aqui estão pecadores, mas pecadores que entenderam a palavra de Deus e querem viver por ela. E agora, eu faço um apelo muito especial para os visitantes, não se batizaram ainda, estão voltando para a igreja. Confie na palavra de Deus. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é sábia. E ela nos dá entendimento para entender a vida e para se preparar para a morte. Nenhuma outra coisa nos prepara para a morte. Só o conhecimento da verdade. E a Bíblia diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Confie no seu Senhor, no seu Salvador, Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Se prepare para o batismo, para o rebatismo. E saiba, persevere até o fim e você vai encontrar Jesus em paz quando Ele voltar nas nuvens do céu. E nós que já tomamos essa decisão, vamos reavivar essa experiência, vamos buscar a Deus, a Sua Palavra, e vamos também receber dEle o poder para vivermos nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra, Pai. Obrigado por essa introdução, Pai, a mensagem de 1888, que é uma mensagem que fala da salvação pela graça, Pai, que se manifesta na obediência aos Teus mandamentos, Pai. Nós dependemos completamente da Tua graça, Pai, do perdão dos nossos pecados, das nossas mentiras, vaidades, orgulhos, erros, violências, transgressões. E nós queremos que essa graça nos perdoe, mas também nos purifique e nos transforme, Pai. Nos ensine a nos afastar do mal e a viver o bem, de forma que possamos encontrar Jesus em paz quando Ele voltar nas nuvens do céu, Pai. Abençoa essa igreja de forma muito especial. Abençoa os visitantes, abençoa as famílias. Dá-nos poder para convidar as pessoas e que elas sejam inspiradas por Ti a estarem aqui buscando a Tua Palavra, Pai. Prepara também as decisões, as pessoas que precisam se batizar, de forma que essa semana seja uma semana de vitória e salvação, em nome de Jesus. Amém.